Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7, aqui no canal 1 da Antena Web. Edição para esta segunda-feira, dia 17 de março de 2014. A edição de hoje deste espaço radiofónico, Nota 7, vai trazer música para já mexida, começando com a versão de Paul Mauriat, o mítico maestro, que nos vai aqui trazer, aliás, com a sua orquestra Brasília Carnaval. Esta música foi mais tarde musicada numa coletânea chamada Caria Mix. Vamos nesta edição também ouvir uma outra música chamada Children, e é aqui de Robert Miles. Ele ficou conhecido por vários temas, entre os quais este é, aliás, o seu tema mais conhecido. Vamos conferir, são as primeiras duas, mais mexidas, que abrem a edição de hoje do nosso Nota 7. Thank you. estamos nós para a nossa edição do nosso Zona da 7, segunda parte de uma edição muito curiosa, já que esta é a edição número 77 do Nota 7 para o dia 17 do 3 do 14. Ora, 3 mais 14 dá 17. São coisas que os números têm. Vamos seguindo nesta edição com Strangers in the Night, de vários artistas, em instrumental, e também de E. Colbert, a música Loneliness. São as últimas duas da edição de hoje do nosso programa. Espero que gostem. Eu, Carlos Bonaparte, despeço-me por aqui, mas desejo ao estimado auditório a continuação de uma ótima tarde. Já de seguida, ou daqui a pouco, às 7h30, chega mais uma edição das Rapidinhas da Brasa com os novos parodiantes. Eu, Carlos Bonaparte, regresso amanhã às 7. Fique bem ouvinte, boa tarde e até amanhã. Strangers in the Night. Thank you.